não diga não. Que eu te conheço, sei o que pensa, não diga não. Por que será que eu não te escuto falar de amor, usar o tempo a nosso favor? Não adianta dizer que agora você me quer. Porque não vejo mais o teu sorriso brilhando pra mim. Porque não sinto mais você em mim. Quem ama sabe quando tudo se acaba, o brilho nos olhos de repente se apaga. Como num filme que termina triste, você se vai ou não. Quem ama sabe onde nasce a dor, e chega ao fim uma história de amor. Tenho você em minhas mãos, mas eu sei que amanhã você se vai. Não aprendi fechar os olhos, fingir não ver que o teu amor é somente prazer. Mas você não encontra coragem pra dizer. Sem você.